Aleluia. Glória a Jesus. Toda a glória ao nosso Rei, ao nosso Deus. Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Feche seus olhos. Entre na, continue na presença dele. Preste atenção, dizendo: O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agradecemos ao Senhor a presença dele. É um privilégio para nós podermos entrar na presença de Deus. Ele quis isso. Ele que trouxe a salvação para nós. Né? Ele quis primeiro, para depois nós podermos querê-lo. Isso é o máximo, o que Jesus fez, né? Essa bondade dele. E essa graça liberada para nós podermos entrar na presença dele. Gente, nós não prestamos atenção no que realmente é isso. Porque nós entramos na presença dele porque ele permite. Então, isso é, sabe, assim, é glorioso porque ele realmente nos ama. Então, Deus nos quer. Ele diz que troca reinos por nós, pela nossa vida, né? Ele nos carrega nos braços, né? Se as águas quiserem nos submergir, ele não permitirá. Então, quando as dificuldades vêm, nós não podemos permitir que elas nos destruam, porque o Senhor já fez a promessa. Então, nós precisamos aprender a entrar na presença dele. E adorar a Deus é uma das chaves. Enquanto nós estamos adorando a Deus, ele está na peleja, como ele já disse. Sou eu que estou na peleja por você. Então, nós não entendemos e não vemos Deus guerrear com o nosso inimigo. Mas ele está agindo. Ele está fazendo o que ninguém pode fazer. Porque as coisas que estão aparecendo no natural têm uma raiz lá no sobrenatural, aonde o inimigo está agindo. Então, a gente pensa que são as pessoas, que são as leis, que são, sei lá, os diagnósticos médicos e sei lá, alguém que falhou, a gente pensa logo isso, né? Mas, justamente, atrás, né, destas situações e pessoas, é o diabo que está lá. Então, a gente custa, né, acreditar que é isso. Por isso que, quando nós estamos adorando a Deus, nós vamos recebendo essa presença de Deus que nos fortalece, porque nós vamos entrando no lugar aonde ele está e é. Então, nós já começamos a receber esse poder. Nós começamos a receber esta vitória, porque essa vitória tem que estar dentro de nós. Nós não podemos aceitar os pensamentos que se levantam para nos destruir. Tá? Porque o diabo, ele é um invasor. Ele é um assaltante. Então, ele quer assaltar os nossos pensamentos, ou seja, assaltar o nosso sossego, a nossa paz que Deus falou que ele nos dá. E é incrível porque Deus dá. Você começa a orar, você começa a ter uma paz, porque a paz vem da fé que gera essa confiança. É bárbaro. Então, você começa a ter uma tranquilidade. Aí você está na presença de Deus, o diabo é muito ousado, audacioso, ele vem nos tentar, mesmo na hora que estamos adorando a Deus. Então, parece estranho, né? Mas o diabo fica junto, ele fica ali no pedaço, porque ele quer ver se nos ganha. E ele nos ganha através dos pensamentos, tá? Porque é o acesso que ele tem. Então, se eu não tiver aqui dentro de mim a palavra de Deus enraizada, ele vence. Porque você, veja, você está lá. Vou dar uma pista para você. Você está tranquilo, em paz, adorando. O diabo vem e coloca um pensamento de que não vai dar certo alguma coisa. Que você já estava tranquilo e resolvido. Aquilo gela até o osso. Gela. É isso que ele faz. Pronto, ele já começa a colocar uma dúvida e já tirou você daquela presença poderosa de Deus através do pensamento. Então, veja como ele é. Gente, é audacioso. O diabo é horrível. E ele vem numa sutileza tão grande que se nós não tivermos a palavra de Deus, nós não discernimos. Nós nem conseguimos sair das garras dele. A gente acha que aquilo é assim mesmo. E a gente vai, sabe, se embalando naquele pensamento que ele está colocando se envolvendo a tal ponto onde nós somos roubados. Então, isso nós só percebemos depois que passamos da situação, alguém falando, mas no momento nós não temos a visão. No momento nós estamos na escuridão do diabo, nas trevas dele. Porque nós não temos base suficiente na palavra de Deus, alicerce, para o Espírito Santo se levantar, né, agir no nosso espírito e nos fortalecer na área que está fraca da nossa alma, o pensamento, a mente. Pensa nisso, não tem remédio para isso de homem. Não existe ciência que pode agir nessa área, só Deus, só a palavra. E o diabo, ele fica nos sondando, ele fica nos rodeando, observando. O diabo, ele não é onisciente como o Espírito Santo é, como Deus é, que está aqui, está lá, está em todos os lugares, sabe tudo, e quem nasceu de novo, ele está com todos, enfim. Ele faz o que cada um precisa, onde estiver, a hora que precisar. O diabo, não. O diabo, ele é mandado. Existem legiões de diabos em cada região. E ele vai atacando as pessoas conforme o chefe vai mandando. E ele não pode estar em todos os lugares. A informação demora um pouco para chegar, mas ela chega. Então, quando a informação chega, o ataque vem montado, já organizado. Então, ele começa a nos observar. Ele não fica com um diabo ali presente, tomando, guardando você. Ele tem outras coisas para fazer. Então, eles vêm e vão. Eles vêm e vão, mas eles estão sempre observando o que nós damos de informação para eles. Então, nós vamos tomar muito cuidado. Então, o pensamento é que nos guia. Se você não tem a palavra de Deus, quem está guiando você não é Deus. O seu pensamento, onde o diabo está agindo. Por isso que o nosso pensamento tem que vir de Deus. É importantíssimo. Parece que as práticas de oração não servem. Não serve para quem não faz. Só isso que eu digo para você. Só não serve para quem não faz. Porque quem faz, serve. Porque se todos os dias você tiver um momento com Deus, você tem que ler Bíblia, não vem com essa. Não vem com essa você saber dois versículos e ficar falando um pedaço lá só da palavra, que isso não é estrutura suficiente para você vencer o diabo. Ele está maquinando, ele está preparando golpes e golpes e golpes. Ele sempre virá. Não tem nunca um momento que nós vamos ficar livres dele. Enquanto estivermos aqui na terra, ele virá. Ele é o nosso inimigo. E Deus dá toda a pista de como nós vamos ficar livres dele. Por isso que é importantíssimo você ficar adorando a Deus também. Por quê? Você está adorando a Deus, você está se fortalecendo emocionalmente. Porque você está recebendo o amor dele. Você está recebendo a presença dele que te fortalece, que te guarda. Você vai ficando assim uma pessoa corajosa. Tá? Nós temos que ser pessoas corajosas, que enfrentamos o diabo. E essa coragem é o quê, gente? É enfrentar os ataques sem desistir e dar um passo para trás. Ou seja, o que Deus disse, não deu o passo nem para o lado, nem para o outro. Ande no caminho dele. Então, ele é esperto porque esses ataques fazem com que a gente desvie a atenção. Então, veja que é necessário a palavra de Deus. Só quem liberta é Jesus, né? Ele é o verbo, ele é a palavra. Quanto que você tem de palavra na sua vida? Quanto? Para você vencer o diabo. E para você saber se você está realmente na direção que Deus quer que você esteja. Se você está sabendo qual é o golpe do diabo. Se você consegue discernir quando os pensamentos vêm. Porque quando o diabo põe um pensamento, é muito forte. É muito forte. Se você não tiver a liderança do Espírito Santo, você não consegue parar aquilo. É igual uma enchente. Você não consegue parar a enchente. Nem as barragens conseguem. Aquilo vai lá para o alto. Tão alto, tão alto, tão alto, que não há como parar aquilo. Por isso que Jesus falou que quando o diabo vier, quer dizer, ele vai ver, né? E ele vem como uma enchente. Então, quando a enchente vier, se você não estiver estruturado na palavra, você não consegue parar. Que enchente é essa? O seu pensamento. Você tem que entender que quem domina você é o seu pensamento. Você não consegue parar o diabo com a tua força humana, com o seu intelecto, com os seus diplomas, com aquilo, com a sua capacidade, que você sabe que você não para. É só com a força de Deus. Amém? Por isso que ele nos deu a condição dele. Jesus falou, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mas vocês vão ter tribulação. Então, se você... Gente, vocês devem louvar a Deus por saber ter essa pista, que antes você nunca teve. De que você é guiado pelos seus pensamentos e que o diabo te ataca com os seus pensamentos. Porque ele quer que você veja o que ele está falando. Pois você está lá adorando a Deus, já estou na vitória, já consegui. Na hora ele vem e te dá um gelo e diz, esta situação não é assim. Você vai ficar nesta situação e mostra. E você começa a ouvir aquilo e você cai. Então, é necessário ter um momento com Deus, cultivar isso, porque é a sua vida. Um momento onde você vai ler a Bíblia é necessário. Aonde você vai ler a Bíblia, aonde você vai orar em línguas, aonde você vai... confessar a palavra, adorar a Deus. O diabo vai falar para você que isso não resolveu nada. Não resolveu nada para quem não fez. Quem está escutando o diabo nesse nível é porque não está, mas está tão imaturo, tão sem fé, tão sem confiança, que esse daí é uma caça muito fácil para o diabo. Ele pega, sabe o que ele faz? Uma vez que ele fala, a pessoa para de orar na hora e cai fora. Sabe por quê? Ele não quer que você tenha poder. Ele não quer que você tenha poder sobre ele, não é sobre as pessoas. Sobre ele, tipo, diabo, você não vai acabar comigo. Comigo você não vai acabar. Não é demais isso? Porque a gente intercede pelas pessoas até que dá. Até que dá no sentido que... até que a pessoa aceite o que Deus quer fazer na vida dela. Se a pessoa não quiser, Deus não pode fazer. Agora, nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Nós temos a condição que Deus falou de resistirmos ao diabo. É pessoal. Com outras pessoas, nós intercedemos. Agora, cabe cada um andar na sua responsabilidade. Então, se você não souber discernir os seus pensamentos, você está na rede do diabo, no laço dele. E não adianta andar angustiado e querendo falar, Deus, isso, que é aquilo. Porque você não está sabendo onde você está espiritualmente. E é isso mesmo que o diabo quer, que você seja inocente, ignorante da palavra, para ele dobrar você. Então, isso é terrível, né? E nunca a vida melhora, nunca. A vida não melhora de quem não está andando na palavra de Deus. Porque o diabo pode fazer horrores. Se Deus estiver presente, está tudo no controle. É horrores na aparência. Porque ele gosta de mostrar que coisa certa é no que você está vendo. Nem sempre certo é o que nós somos lá dentro. Por isso que a gente tem que confiar nisso. Porque ele vem em auxílio, Deus age. Deus não mente, é a palavra. Então é muito importante esse momento a sós com Deus. Atenção, o diabo quer tirar você da oração. Ele já conseguiu o quanto? O quanto ele já conseguiu? Porque no começo as pessoas ficam entusiasmadas, elas vão, mas depois vai indo, esfria. Por que que esfria? Porque está escutando o pensamento errado. Está escutando um pensamento que não é de Deus, veio do diabo. Então alto lá. Né, que nós temos que preparar o nosso amanhã. O nosso amanhã, nós vamos ter que viver de acordo com a palavra de Deus. E se nós não plantarmos hoje, nós vamos ter o que fazer lá. Deus é tão certo e ele fala com tanta antecedência as coisas. Deus não é assim da última hora, do último minuto e nos pega de surpresa. O diabo é que faz isso, porque ele vai cozinhando até que ele dá o bote. Aí parece que aconteceu assim, gente, foi uma surpresa, não foi surpresa. A coisa estava rolando faz tempo e ninguém deu bola. Ninguém fez nada. Deus está avisando com antecedência. Com antecedência dos lugares que nós vamos passar, das coisas que vão vir para nós. Ele está avisando. Estão acompanhando? Então nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. Isso é muito importante. Então, esse livro aqui, da Joyce, ela diz assim, olha, eu desafio você a viver, mas a viver com entusiasmo. Gente, esses livros, eles são bons, assim, pelo testemunho que a Joyce dá. Eu não estou dizendo para você ficar agora ouvindo as pregações da Joyce no YouTube, onde você quiser. Ela não ensina os passos da oração. Não está errado nada do que ela está dizendo aqui. Mas para você crescer espiritualmente, é com os ensinos daqui e do pastor David. E nada mais. Esses livros, eles são bons para te animar a buscar Deus. Mas os passos da oração não estão aqui. Então, não, se você lê esse livro, é bom para você se animar. Este é o objetivo, para você ir buscar Deus e ficar na presença dele com a palavra de Deus, com a adoração, com a oração em línguas, jejuar, é importantíssimo. Então, o alerta que ela dá aqui é isso, que nós temos que ter um entusiasmo para viver. É gostosa a leitura, porque ela dá muito ânimo de que você é uma pessoa que Deus está olhando para cumprir o plano dele na sua vida. Então, não é para você viver uma vida assim, ah, é também... A pessoa vai deixando desanimada. Não. A vida, ela é curta e ela tem que ser vivida dentro daquilo que Deus é. É muito curta a nossa vida. Ela passa muito rápido. Muito rápido. Não dá para segurar o tempo. Então, nós temos que viver dentro daquilo que Deus propõe para nós. Então, nós vamos viver intensamente. Porque ainda vamos colher na eternidade. Então, é sobre isso que nós... estamos falando aqui. Esse livro do Kenneth, Como Andar em Amor. Gente, é tão pequenininho. Mas a gente sabe que o Kenneth já disse que ele, quando ele começou, ele não andava no amor de Deus. Ele foi aprendendo. E ele passou por muitas dificuldades na vida e situações que ele queria agir com a vida, com o jeito dele, né? Com o jeito, assim, da alma. Dar o troco, tipo. Mas que ele foi aprendendo com o Espírito Santo de como andar no amor de Deus. Porque antes da gente nascer de novo, a gente tinha um coração muito fácil para não perdoar, para ter raiva, né, das pessoas, das situações. Mas agora que nós nascemos de novo, a alma ainda quer fazer isso. Mas o nosso espírito, nascido de novo, não tem essa condição de não perdoar, não amar, de ficar com muita raiva. Isso daí é coisa da alma. Então, nós temos que aprender a andar neste amor que essa natureza de Deus está dentro de nós, no nosso espírito. Então, se ainda você observa em você essa facilidade de guardar raiva, você tem que sair dessa bem depressa. Não pode guardar raiva de ninguém. Nós temos que aprender, todo mundo tem que aprender a andar neste amor de Deus, porque este é o canal que Deus abençoa. Então, essa é a grande diferença que nós começamos a observar na nossa vida. Que antes, a gente não queria mais saber. Já não perdoava, já punha lá arriscado na lista, enfim. O nosso coração não pode ter isso contra nenhuma pessoa. Por isso que se você estiver orando e adorando, você recebe esse amor de Deus dentro de você e você começa a agir de uma maneira diferente e a pensar diferente com relação às situações e pessoas. Então, esse é o pensamento correto, não aquele que o diabo põe. Que ele vem e te pega de surpresa para ver se você consegue seguir os pensamentos de ódio dele. De raiva, de divisão, de contenda, de vingança. Deus diz, cabe a Deus a vingança, não a nós. Ninguém vai se vingar de nada. Não adianta. Então, enquanto você está adorando, Deus está se vingando. Mas vem cá, ele não vai matar as pessoas. Lembra antigamente? Com a alma quer matar todo mundo. Quer a desgraça de todo mundo. Não. Deus, a vingança de Deus não é matar as pessoas. A vingança de Deus é colocar o diabo no lugar dele. Isso que é o máximo. Né? Porque nós estamos adorando a Deus, nós não estamos seguindo aquelas bobagens do diabo, mentiras. De raiva, de visão, disso, daquilo. Então, nós vamos sendo transformados, percebe? Né? Já tem uma caminhada, já tem uma boa, um bom progresso. Agora não pode parar, porque o diabo vai investindo cada vez mais. Cada vez mais o diabo investe para que a gente não ande nesse amor. Amém? Então, é isso aí, gente. Porque se a gente está andando no amor de Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso Deus que presente, que nos protege, é esse Deus amigo, né? Deus soberano. Então, Ele vem em nosso auxílio. Vamos conquistar isso, porque Jesus disse, olha, o príncipe deste mundo virá. Aliás, ele já veio, mas em mim ele não acha nada, que é o diabo. Não acha contenda, não acha divisão, não acha pecado. Então, a falta de perdão é um sério pecado. Mágoa é muito pecado mesmo. Não pode. Gente, ficar magoadinho, que é isso? Da onde? Por que está magoado? Porque está escutando o diabo. Estão acompanhando? Está escutando o diabo. Está magoado porque o diabo está falando. Deus não está falando para você fazer ficar magoado. Deus está agindo, te abençoando. Para você abençoar com a sua oração aquela pessoa que o diabo usou para você ficar com mágoa, com raiva. Não pode. Nós temos que ser espertos, porque o diabo é muito esperto. Estão acompanhando? Essa é a diferença. Nós vamos sendo qualificados nisso. O exército é qualificado nesta condição. Então, vamos lá. Então, queridos, quanto mais nós adoramos, mais nós ficamos aqui unidos na presença de Deus, mais unção vai descendo para cada um. E é isso que o diabo não quer. Se você tiver unção, você vai se preparando para o avivamento. Não pensa que avivamento vai acontecer assim, amanhã para o Brasil inteiro. Está cheio de igreja achando. Então, que amanhã já todo mundo vai levantar, o avivamento está aí, porque eles não sabem nem o que é avivamento. Não vai. O avivamento vai acontecer quem estiver com a doutrina correta, né? Quem estiver andando na palavra de Deus, preparado. Então, vai ter equipes. Aonde as pessoas pagaram o preço do tempo para chegar lá. E Deus não mente. Ninguém está orando em debalde, isso não existe. A Bíblia diz. Se você está buscando Deus para resolver o seu problema, de um modo ou outro você está crescendo espiritualmente. Porque para resolver o seu problema você tem que vencer o diabo, que age na sua carne, na sua alma. Então, para isso, você está crescendo espiritualmente. E se você continuar, você vai crescendo, você está se preparando para o avivamento, que vai acontecer. E o diabo não vai acabar com esse avivamento mais. Porque antes, o diabo vinha e acabava com os avivamentos. Tá? Agora, não vai. Ele acabou até com o primeiro avivamento, no começo da igreja. Ele acabou, vocês sabem. Ele acabou com a igreja primitiva. Ele acabou com o avivamento. Agora é o avivamento que ele não vai acabar. Porque depois Jesus virá. Amém? Então, essa carta, eu já vou falar aqui da minha carta de novembro. Então, essa aqui é tipo a importância da oração, eu estou dizendo. Que Deus mesmo está nos chamando para nós orarmos, para Ele abençoar. Deus não age sem oração. Então, por isso que é importante a gente ficar orando, porque Deus age. O importante é você ver que Deus te dá uma segurança extrema enquanto você está orando. O diabo está atacando, mas você está junto de Deus. Ele está com você no barco. Então, não vai afundar. Então, o Senhor nos chama para orar, para Ele poder fazer. É sobre isso que eu estou falando aqui nessa carta. Tá? Então, muitas pessoas pensam que Deus faz assim, do nada. Porque Ele é soberano, eu não preciso fazer nada e Ele vai fazer de jeito nenhum. Ele é soberano, mas Ele precisa que eu ore para Ele fazer. Senão, Ele não vai fazer. Estão acompanhando? Então, gente... É uma jornada, assim, contínua de oração, de busca de Deus, para Ele poder fazer. Então, não é só assistir, é fazer. Amém? Então, vamos estudar mais um pouco aqui na palavra de Deus, porque nós precisamos estar muito bem espertos, porque, gente, nós só temos um inimigo, que é o diabo. Uhum. Não são as pessoas. Não são as pessoas nossas inimigas, é o diabo. Então, Deus dá muita dica na palavra aqui na palavra para nós podermos saber ficar livre do diabo, das coisas que ele faz. Por isso que nós temos essa nova natureza, porque é para nós andarmos de acordo com o que Deus está nos ensinando. E se eu não aprender? Se eu não aprender, eu vou ficar naquele nível carnal de quando eu ainda era morta espiritualmente. Então, eu não vou vencer diabo nenhum. A religião, ela consegue fazer isso. Ela é horrorosa. Ela faz com que as pessoas vivam no âmbito carnal e nunca vão vencer mal algum das suas vidas. Lá, uma hora ou outra, acontece de descer uma unção pela fé de alguém que está ali, pela palavra, e abençoar alguém. Mas não tem mudança de vida. As pessoas ficam na mesma porque elas não sabem andar nessa nova natureza. Mas nós aqui estamos recebendo muitos ensinos. Então, o objetivo é mudar. Se nós não mudarmos esse nosso modo carnal, nós não vamos vencer as dificuldades da nossa vida. Se esses problemas já estão lá por anos, eles vão continuar para sempre. Agora, se nós aprendemos a andar nessa nova natureza, os problemas de muitos anos vão ser resolvidos. Chega uma hora que vai ser resolvido. Porque Deus dá a solução para todas as situações, as piores. Ele sabe como fazer isso. Então, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Veja aí. Vamos estudar um pouquinho o que Paulo está falando nos versículos. Vamos começar com os versículos 1 e 2. Ele está dizendo aqui, olha, quanto mais a gente lê a palavra, mais nós vamos entendendo o que realmente nós somos agora e o que nós éramos antes, o que Deus fez por nós. Nós precisamos saber o que Deus fez por nós, porque quando nós estamos orando, nós podemos falar o que Deus fez. Se você não entende a palavra de Deus, o que você ora? Você fica muito limitado. Você nem pode falar aquilo que ele fez para você já receber. Porque a gente recebe de acordo com o que a gente vai aprendendo, entendendo. Tá certo? Então veja versículo 1 de Romanos 8. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 2. Porque a lei do Espírito... Esse Espírito é com E minúsculo, ok? A lei do Espírito da vida. Esse Espírito nascido de novo. Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós não vamos ler o capítulo 7 de Romanos, mas ele está falando aqui, explicando bem claramente, que Deus um dia resolveu dar a lei para os homens para mostrar toda a santidade dele, Deus, quem ele é. Então, ele deu a lei para que os homens, olhando para a lei, vissem que eles não eram nada daquilo. Então, a lei era para mostrar que nenhum homem era igual a Deus, que sim, eram mortos espiritualmente por causa do pecado e que Deus nunca teve pecado. Ele está falando isso no capítulo 7. E depois, então, ele conclui que os homens disseram, puxa, quando olham lá na lei, nossa, então eu realmente estou com o pecado, olhando, comparando com a lei de Deus. Eu estou morto, estou no pecado. E quem vai me tirar disso? Então ele diz, somente Cristo Jesus, nosso Senhor, pode fazer isso. Então ele dá essa explicação no capítulo 7. Que só Jesus pôde fazer isso, então. A lei Deus deu para conscientizar que nenhum homem era capaz de fazer aquilo, porque não tinha aquela natureza. Ele explicou isso no capítulo 7. Os homens ficaram apavorados, se conscientizaram do pecado, e aí dizem, mas quem vai nos ajudar? Então ele conclui, só Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, capítulo 8, versículo 1, ele está dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação, queridos, de olhar para a lei e ver que tem aqueles pecados e não consegue praticar. Porque a lei está fora da pessoa. Então, há uma comparação. Olha para a lei e vê que tem pecado, não tem como praticar, fazer, porque não tem a mesma condição. Então, ele diz, por isso que agora já não tem condenação. Mas, Para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aqueles que nasceram de novo, não tem condenação. Por quê? Porque agora ninguém está olhando para fora, para a lei, para ver os pecados. Porque agora, esta lei está aqui dentro. Agora ela está dentro do Espírito, quando nós nascemos de novo. Quando nós aceitamos Jesus, foi isso que aconteceu. Nós recebemos a vida dele. Então, a morte espiritual foi tirada de nós. Os pecados foram tirados com a vida dele que nos foi dada. Então, atenção, a lei estava fora, ela era externa. Agora, a lei é interna. Então, eu não preciso olhar para lei nenhuma para eu saber se eu estou no pecado ou se eu estou andando corretamente. Agora, eu tenho a lei dentro de mim. E, no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, essa lei da nova natureza, ok? Que está no meu espírito. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, esta lei que está agora dentro de mim é que me livrou do pecado e da morte. Então, está cheio de doutrina aí, dizendo que cristão é pecador, que cristão... Não tem nada a ver com isso. Não tem um lugar na Bíblia que diz que cristão é pecador. Que quem nasceu de novo é pecador. Porque está escrito aqui que agora nós não somos mais pecadores. Porque nós temos a lei gravada dentro de nós. Então, agora, o nosso espírito, nascido de novo, através da consciência, é que nos condena. Não é mais a lei que nos condena. Agora, é a nossa nova natureza que nos condena. Será que vocês entenderam isso? Agora é a nossa nova natureza que nos condena. E se ela não condena alguém, é porque está com a consciência cauterizada. Por que está com a consciência cauterizada? Não tem comunhão com Deus. O Espírito Santo foi falando e foi... Deixa para lá. Não estou nem querendo ouvir isso. Vou fazer o que eu quero. Então, a consciência está cauterizada. Quando a consciência está cauterizada, cuidado, cuidado, porque talvez já tenha até perdido a salvação. É sério ou não? Então, está cheio de gente dentro da igreja que já perdeu a salvação. Não é tão simples assim. Pode cantar, pode fazer coisas, pode. Mas se não houve mais o Espírito Santo, a lei que agora está aqui dentro, que me guia, eu não preciso mais ler a lei, ela está impressa na minha nova natureza. É ela agora, a minha nova natureza, que me condena se eu devo fazer isso ou não. Por isso é para cada um saber o que deve fazer. O diabo não vai colocando as pessoas num tacho de água morna. Me digam? Aham. Claro que coloca. Ninguém tem responsabilidade com a vida espiritual. Me digam. Ninguém diz nada? Puxa vida, ainda bem que quatro disse amém. Então é isso que o diabo faz. E daí? Não me interessa. Porque não tem comunhão com Deus verdadeira para saber desta lei que está no Espírito agora. É óbvio que o diabo vai combater todas as pessoas que vão querer mesmo andar guiados por essa nova natureza. Foi o que eu disse no começo. Ele vai agir de tal maneira, mas muito sutil, para parar qualquer pessoa de orar. Porque uma vez que a pessoa para de orar, ela não tem mais a consciência ativa. Nem ouve mais. Então, o que a pessoa faz? O que que o diabo faz logo para a pessoa não ser guiada pela sua natureza? Vai esfriando o coração de tal maneira que ela não quer mais ir para a igreja. Alguém já passou por isso aqui? Não me responda. Não quer mais ir para a igreja, não tem graça. E depois eu oro em casa, ora coisa nenhuma. Porque quem ora em casa, Deus manda ir para a igreja. Certeza. Daí que você não está orando aqui, já perdeu a unção que está aqui, lá que você não vai orar mesmo. E se lá de vez em quando a sua natureza te chama, você já manda ela calar a boca, porque você não vai seguir lá. Vocês estão acompanhando? É isso que está escrito aqui. O que é que faz com os corações se esfriarem? É o ataque do diabo, como eu disse, nos pensamentos. É o ataque do diabo, é sério. Ele sabe levar uma pessoa, tirar uma pessoa da verdade e colocar na doutrina errada. Ele sabe colocar um orgulho, porque isso daí a gente nasceu com isso. A nossa nova natureza não tem, mas ele sabe pegar ainda aquela área nossa que não está redimida, que é a alma, e usar um orgulho lá, que está lá escondido, para ser autossuficiente. Ninguém é autossuficiente, nós dependemos de Deus. Nós precisamos muito de Deus, cada minuto, para nós não escorregarmos. E não cairmos nas malhas e nos laços do diabo. Estão acompanhando isso? Então ele está dizendo aqui que agora a lei está dentro de nós, então é na nova natureza. Ok? Então, ela mesma fala o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa falar para você que adultério é errado. Você pode achar gostoso e dizer, ah, mas também não tem importância um pouquinho. Porque já não houve mais a nova natureza. Ok? E roubar, e fazer outros pecados. Aí nem adorar, aí não quero ler, não quero orar, não quero fazer nada. Tudo isso é pecado. E isso está impresso na nossa nova natureza. E eu vou achando, ah, também não estou precisando tanto. Não é bem assim, amanhã, depois outra hora. Eu estou seguro, Deus está comigo. Não está seguro coisa nenhuma. A nossa segurança vem em estar com Ele. Então, cuidado. Aí veja lá no versículo 15 agora. 15 e 16. Olha só. Então, atenção, não se esqueçam que o diabo não quer que você cresça espiritualmente. Por isso que você tem que ouvir a sua nova natureza. Sabe por que nós, como membros do corpo de Cristo, conforme Paulo já nos ensinou na carta de Efésios, e também na 1 Coríntios capítulo 12, que ele fala dos dons e dos membros, né, que eles se juntam formando um corpo, que cada um é uma parte do mesmo. Então, isso quer dizer, para simplificar, que nós somos peças de um quebra-cabeça, como se fosse. O corpo de Cristo é como peças de um quebra-cabeça. A sua presença aqui na igreja é muito importante, porque você é uma peça do quebra-cabeça. Você não sabe o benefício que Deus vai tirar de você para ajudar o outro. Porque se faltar essa peça, não está completo o quebra-cabeça. Se você quer uma peça no quebra-cabeça, você não pode deixar o diabo te arrancar do quebra-cabeça. Vocês estão acompanhando? Porque o diabo vem com mentira. O que, que ele está falando? Que você é isso. Ele só põe você para baixo. Ou então ele te exalta de uma maneira que não é a que Deus quer. Não é mesmo? Com autossuficiência, com soberba, orgulho, blá, blá, blá. Então essa nova natureza que o Senhor nos deu, que é a natureza dele, é por isso que ela que tem que nos guiar. Imagina isso. O diabo, ele sabe tirar as pessoas da igreja que está crescendo, né? Lógico. Não das outras, essas outras que só têm muitos programas, coisas para as pessoas ficarem dentro da igreja, não para crescer, né? Então, tem programas tipo para crianças, para adolescentes. Ah, eu não vou nessa igreja aqui, porque o que tem para o jovem? Não, aqui não tem nada para o jovem. Ah, então, é aqui que eu não venho. As pessoas querem programas e não crescer espiritualmente. Porque quando Deus entra no coração de uma pessoa, seja criança, jovem, adulto, velho, ela se satisfaz. Os programas não satisfazem. Muito pelo contrário, eles se afastam de Deus. Fica só numa atividade externa, natural, igual de um clube, que não muda a vida de ninguém. Estão acompanhando? Então, é isso que o diabo quer. Presta atenção na tua vida. Por que você não tem comunhão com Deus suficiente, ele vai falando para você que igreja não é importante. E coisas que você fazia, você já largou de fazer há muito tempo. E se você ainda não largou, ele está te tentando ao máximo para te arrancar. Mas maior é o que está dentro de você. Se você souber cultivar isso, ele não te arranca nunca de lugar nenhum. Porque se você entender que você é peça de um quebra-cabeça, você vai ficar no seu lugar até o dia que Deus te chamar para a glória dele. Tá certo? Então veja lá, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que está pensando. Versículo 15. Então, por que não recebestes o espírito de escravidão? Olha só essa nova natureza o que é. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba Pai. Acabou, nós não somos mais escravos, agora nós estamos dentro da casa, da família. Tá? Nós somos membros da família de Deus. Ele é o nosso pai agora. Você tem que entender essa filiação. Se você não entende, você não está ligando mesmo. Você está desleixado na sua vida espiritual. Você está deixando para lá. Você é filho, você tem uma paternidade, que é o pai, não é? Dentro desta casa, que é a de Deus. Essa casa, eu digo assim, espiritual. Nós fazemos parte. Tá? Então, o Espírito Santo nos coloca nessa condição. Ele revela para vocês que você é filho e você não é mais escravo. E aí, no 16, o próprio Espírito, aí sim, o Espírito Santo, esse está certo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quanto mais você entende sobre a palavra e adora a Deus e ora em línguas, mais você vai querer receber do seu Pai e ficar com Ele. Porque Ele te dá segurança. É extrema a segurança que Deus te dá. Não é nada do que você tem aqui da terra que te dá segurança, mas é Ele. Então Deus quer que você conquiste isso mais e mais na sua vida. Aonde Ele é o seu Pai verdadeiro. Busque, chame Deus de seu Pai enquanto você estiver adorando. E diga que você o ama. Isso vai começar a trazer revelação de quem realmente esse Pai é para você. Então, veja o versículo agora 26. Aí ele diz, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, quando ele diz aqui que ele ora, nos assiste em nossa fraqueza, gente, fraqueza é o quê? É nem entender o começo desta palavra aqui, do capítulo 8, o começo, de que nós somos novas criaturas. O Espírito Santo começa a trazer para nós entendimento de coisas que nós não sabemos que não sabemos. Entendeu? Você não percebe que você não sabe coisas. Quando você começa a orar em línguas, ler palavra, acompanhar os ensinos, você começa a ver que você não sabia. E que agora você está sabendo, então você tem condição de crescer espiritualmente. Então, fraqueza, uma das fraquezas é essa. É Deus saber as coisas que eu preciso aprender, que eu não sabia. Puxa, eu nem estava sabendo disso. Nossa, eu estou aprendendo, agora eu estou entendendo. Então, se eu estou entendendo, eu estou firme, o diabo não vai me tirar de lá. Porque ele tira os fracos, os bebês, os inocentes. Estão acompanhando? Então você não pode ser fraco, inocente e bebê. Porque o diabo te pega. E você não percebe. Porque o golpe dele é roubar a palavra de Deus. Marcos 4, Jesus já falou. Que o semeador sai para semear e o Satanás vem imediatamente roubar a palavra semeada. Então, o que o diabo faz é roubar. Então, o Espírito Santo começa a orar dentro de nós, na nossa nova natureza, e nós vamos falando esta oração com a nossa boca, nós vamos falando para ela ser cumprida, tipo, coisas que eu preciso aprender. Outras coisas, tipo, saber o plano de Deus, a vontade de Deus e o meu lugar no corpo de Cristo. Você só vai saber se você começar a orar. Você vai entender que você é uma peça do quebra-cabeça. E você não está aqui nessa igreja por acaso. Você não conheceu essa igreja por acaso. Foi um mover de Deus. Que você nunca se esqueça disso. Por quê? Porque Deus quer que você ande na sua nova natureza. Algo dentro de você clamava por isso. Foi por isso que você chegou aqui. Porque você vê que quem vai desleixando na oração, some e não aparece mais. Você já viu isso? Mas não acha nem o rumo da porta da igreja. Nem se você puser na porta, a pessoa vira para lá. Não consegue. De tal, a tal ponto de ter uma ignorância espiritual, uma cegueira que o diabo arrancou mesmo. Porque usou os pensamentos. E o diabo está querendo fazer isso com você. Ele está pronto para dar o bote. Deus fala com antecedência, escutem isto. Por que que o diabo quer que você suma e inventa um jeito de orar e faz o que está na sua cabeça? Porque você nunca vai ser a peça que vai completar o quebra-cabeça de Deus. E o nosso objetivo é servir o Senhor. Vocês estão acompanhando? Então, comece a observar. Se você observa que o diabo já te enganou em alguma coisa ou está te enganando numa área, você fica passivo ainda? Você não pode ficar passivo. Você tem que ir à luta. Você tem que se esforçar. Peraí, por que que eu desleixei? O que que o diabo roubou de mim? Por quê? Porque eu tenho muito trabalho? Porque me apareceu alguma situação na minha vida? Porque agora todo dia que é para eu ir no culto aparece uma pessoa lá na minha casa? Traz ela para vir aqui, ela vai embora na hora na sua casa. Você nem precisa mandar ela embora. Você pega lá a chave do carro, o que for, fala, vamos para a igreja, ela vai embora na hora. E na outra vez, se vier e você fizer a mesma coisa, só basta duas vezes. Nunca mais. Mas você faz isso? Não. Você serve mesa, senta lá, fica falando bobagem. Você não vai salvar a vida de ninguém. Deus não vai mandar ninguém na sua vida na hora que é para você vir no culto. Na hora que é para você orar. Nem pense, hein, que é. Isso é outra mentira do diabo. O diabo não quer que você perceba que você precisa de Deus. Ele quer que você se exalte, que você agora está sendo usado por Deus. Por isso que aquela pessoa chegou lá. Não, ela foi mandada pelo diabo para chegar lá. Porque o diabo podia chegar lá de garfão, rabão, zoião, o que fosse. Eu sou o diabo, abre essa porta. Você vai falar assim, mas não vou mesmo. Abre que eu vou arrombar. Não, mas não vou. Não vou abrir, diabo. Eu vou para a igreja agora. Ah, mas eu vou fazer uma ruaça, você não vai. Eu vou sim. Se você for para a igreja, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Então fica aquela luta. Agora, chega uma pessoa lá perfumadinha, ou às vezes até chorando, ou com ar de, né, gente, de coitado, aí você... Hã? Aham. Eu venci isso na minha vida. Nem meus parentes, meus amigos, nem me procuram. A Ana é pastora agora. Aleluia, ainda estou orando para esse povo, para ver se eles aceitam Jesus. Hã? Já sabe, não adianta ir lá na minha casa nessa hora. Meu amigo se casou no dia que era o culto. Pô, caramba, bem no dia que era o culto, eu não vou largar. Falei, ah, Fernando, você vai sozinho, ele foi sozinho. Não, não vou. E você? Você por nada, gente, cai uma folha da sua árvore, você não vem na igreja. Você não vai orar. Você não percebe que o diabo está roubando de você? Para você não ser essa peça do quebra-cabeça de Cristo Jesus? E você está do lado, não está completando o quebra-cabeça? Porque você está mais preocupado com a sua vida do que quem Deus é. E nós somos dele e nós vamos com ele. Mas nós vamos ser o que nele? Vamos receber dele o que nós fazemos aqui. Ou o que somos espiritualmente, dentro de nós, mais ainda. Porque tem que ter crescimento espiritual. Então, essas coisas, o Espírito Santo está orando dentro de nós. Fraquezas, ele chama aqui. Em outras traduções, enfermidade, também ele chama. Então, se eu vou orando em línguas, porque ele coloca a oração adequada, porque eu oro em português, Senhor, abençoa isso, faz aquilo, mas o Espírito Santo está orando da maneira dele, de Deus. E com uma linguagem que eu não posso interferir. Porque senão eu vou falar, ah, não, Espírito Santo, essa não. Aí ele está orando, não vai mais faltar na igreja, no culto. Você não pode se desligar da igreja. Porque devagar você nunca mais vai achar o caminho da igreja. Porque é lento o golpe do diabo, gente. Leva anos e anos e anos. O pastor David explica isso, que é aquela gotinha de água na rocha. Por isso que diabo chama-se penetração. Pim, pim, ela fura uma rocha, não é? O diabo age assim e você não percebe. Ele está roubando você. Ele não vai aparecer na sua casa de garfão, de rabo, de chifre. Ele usa você e te afasta de Deus porque você não acha mais importante fazer o que você fazia antes. Por quê? E você nem está ouvindo a sua natureza mais. Então o golpe já está indo bem para arrancar você e acabar com a tua vida. Já está ficando, né, bem, bem encorpado o golpe. E olha que ele vai fazendo devagar, até o dia que você fica até o pescoço e vomita. Aí você não vai mais servir a Deus. Você serviu por um tempo, depois você não vai mais. É sério ou não? É. E se você sabe disso, você faz o quê? Ô, minha gente, põe a mão no arado. Não pode. Se você não ora, você não percebe isso. Você não tem interesse por Deus. Você tem interesse pelas coisas que você arrumou na tua vida. E não tem desculpa, que você tem muito serviço, que você tem muita coisa, que você está com o pé doendo, com a perna doendo, cabeça doendo. Não tem. Você está doendo, vem para cá, vem aqui, Deus te cura. Começa a adorar a Deus, tem uma unção, uma presença aqui que vai agir em você. Cuidado, muito cuidado com aquilo que você é dentro de você. Nós somos conhecidos por Deus pelo que nós somos por dentro, não pelo que estamos fazendo. Não é fácil orar. Eu não preciso sentir nada para orar. Eu tenho que orar. Simplesmente. Vocês estão acompanhando? Ai, não estou assim no mover. Ô, beleza, está do diabo então. Porque se você não está no mover, está no diabo. Eu não preciso estar no mover. Eu vou adorar, eu vou orar. É isso que eu preciso. Eu dependo dele. Porque senão, amanhã minha vida está no buraco. Quem quiser ir para o buraco, vai. Mas Deus vai me sustentar. E ainda que o diabo cabe um buraco para mim, vai estar confortável lá com ar-condicionado, uns biscoitos, Deus vai me dar. É diferente de estar no buraco só com o diabo. Vocês estão acompanhando? Porque quando vem as circunstâncias, nós não podemos ficar gostando da circunstância. O diabo faz isso. Ele faz as pessoas gostarem das circunstâncias e elas ficam lá, neutralizadas, a vida inteira com aqueles problemas, sem deixar que Deus faça alguma coisa. Acompanhou isso? Não, não se acomode com os seus problemas. E não tem desculpa, hein, minha gente? Não tem desculpa. O diabo não quer que você venha aqui ouvir isso para você começar a fazer coisas espirituais lá na sua casa amanhã. Ele não quer. Ele não quer. Então, ele vai arrumar uma desculpinha para você não vir aqui na igreja. Porque se você está ouvindo isso, Deus está operando aí bem seriamente dentro de você. Muito seriamente. Agora, quando você sair, você que vai ter que escolher. Vai orar ou não vai? Vai. Ninguém faz você orar. Nem Deus. É você que decide. Por isso que responsabilidade é nossa. Nós vamos prestar julgamento para Deus das nossas responsabilidades. O que fizemos, o que não fizemos. E ninguém está ligando para esse dia. Então, agora, dá uma olhadinha lá em Gálatas, capítulo 6. Porque nós precisamos ser diligentes na oração. É isso aí que eu estou falando. Diligência na oração. Então, veja. Gálatas 6. Versículo 7. Achou? Não vos enganeis, ó Deus falando. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O pior é que eles pegam esse versículo e falam que é dinheiro, né? E Deus não está falando de dinheiro aqui de jeito nenhum. Tá? Fica até cômodo esse negócio de dinheiro, né, gente? Porque você vai, você pega do bolso do outro, você não tem. E você dá, de algum modo. E você acha que está tudo bem. E não está, porque Deus não está fazendo barganha. Nós somos guiados e obedecemos. Então, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E não é bom corrupção, né, gente? A corrupção, você já viu para onde que leva, né? Para a cadeia, né? Cadeia do diabo. Estão acompanhando? Não vai dar coisa boa. Mas o que semeia para o Espírito, letra minúscula, o Espírito nascido de novo, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Então, eu vou dar um exemplo assim para você. Tipo, imagine que alguém saiba de um lugar aí, olha, tem um campo ali, que tem tem tesouro, caixas com dinheiro enterrado. Você está precisando de dinheiro? Vamos lá. Essa pessoa é uma pessoa de palavra, uma pessoa que não mente, e você aceita, e vamos lá. Ele diz, mas é você que vai cavar. Se você cavar 3 metros de profundidade, você vai achar uma caixa. E eu vou te falar onde é, ali. E dá uma enxada. Então, você vai e cava 3 metros, e não é fácil. Não é, parece ser fácil, mas não é. Com uma enxada. Você nem tem prática, mas você começa. Não sei quanto tempo leva. Depende de cada um. Bom, achou a caixa, abre lá. Puxa vida. Nossa, tem 50 mil reais. Pois é, existem 10 caixas nesse terreno com 50 mil reais. A cada 8 metros, 10 metros, você encontra uma caixa. Se você quiser cavar mais 7 metros agora, você vai achar mais uma caixa com 50 mil. Então, você vai cavando e vai pegando. E não é fácil, porque você imagina se você vai cavando. E não é só um buraco fundo assim, gente. Existe uma estrutura periférica, assim, não é, gente? De um perímetro aqui. Se você não souber fazer esse buraco, você vai ficar enterrado lá dentro, né? É complicado, é trabalhoso, mas tem. Então, vai se cavando, dá trabalho até achar. E quanto mais você se interessar, você recebe aquilo lá. Cada vez que você cavou 7 metros, mais 3 metros, mais 5, você foi achando. Digamos que você cavou 5, achou 5 caixas, você ganhou uma bela nota. Né? Então, você acha que aquele dinheiro dá para você comprar alguma coisa que te interessa. Alguma coisa, um quarto para você morar, sei lá, alguma coisa. E você vai e compra e você vive daquilo. Acontece que existem mais. Você parou porque você não quer ter mais trabalho. Deus nos oferece, eu fiz esse exemplo para mostrar que a palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós vamos nos aprofundando dela e tirando dela as promessas que Deus nos deu, mais nós vamos recebendo o que nós precisamos. Cura, paz, segurança, o auxílio de Deus na nossa vida, nas áreas que nós precisamos e até prosperidade. Porque a palavra de Deus que nos dá, e não são esses ensinos por aí, de corrente disso, daquilo, é que vai trazer nada disso. Mas veja que precisa cavar fundo, e Jesus já falou isso, que o homem cavou uma vala bem funda, e lá que está a palavra de Deus. É trabalhoso, você precisa entrar fundo na palavra de Deus, você vai encontrar muita dificuldade, muita. Agora, pense que você parou, mas um dia você resolve voltar lá para cavar mais. O tempo passou, o que aconteceu lá? Chuva, lama, agueira, aquilo está até nem se vê o buraco. Vai ser mais trabalhoso ou não? Mas tem tesouro mais lá embaixo. Então, você não pode deixar de buscar nas profundezas desta palavra tudo o que Deus promete para você. Então, por isso que nunca é para parar. É para você buscar. Tá? E cuidado com aquilo que o diabo está roubando de você, que você não tem, porque você não está cavando fundo na palavra. Você não está cavando fundo. Você está andando com a tua força humana. E ela não está te dando o retorno que você precisa. Sendo que a palavra de Deus nos dá o retorno que nós precisamos. Em todas as áreas. E é com abundância. Porque é Deus. É Deus. Ele quer que nós vivamos nesta condição. É por isso que nós nascemos de novo e temos esta natureza de Deus operando em nós, nos mostrando o que nós somos em Cristo Jesus. Através da palavra de Deus, com a intercessão do Espírito Santo. Tá? Então, nós não precisamos andar nos conceitos religiosos, não precisamos andar na falta de nada. se nós buscarmos a palavra de Deus. Então, vale a pena você buscar a palavra, ficar lá em comunhão com essa palavra, para que você não se acomode com as circunstâncias que se levantam na sua vida, tá? Deixa para lá e vai vivendo. Deus não quer isso. É para você buscar a solução. É para você buscar a vitória das circunstâncias. Não se acomode, também não se aflija e não se apresse, mas busque e vai cavando, porque Deus vai dar para você o que você precisa quando você achar. Se você achar, é seu. Vocês estão acompanhando? Está na palavra de Deus, conforme você vai lendo, você vai recebendo. É por aí. Se você despreza, você nunca vai ter estes tesouros. Mas saiba, é você que vai cavar. É você que vai tirar, né, desta palavra todo o recurso para a sua vida. Então, cuidado, atenção. Você é o quebra-cabeça do... Você é a peça do quebra-cabeça de Deus. Dentro desta igreja, dentro do corpo de Cristo. E cuidado com o diabo. Porque conforme você vai crescendo espiritualmente, ele vai colocando empecilhos e barreiras na sua vida para tirar você daqui da visão de Deus, para você não fazer o que Deus quer. A pressão do diabo é muito grande, você não aguenta, você fica quase que sem ar, você não tolera, é isso que ele põe, uma intolerância por aquilo que é de Deus. Até parar você definitivamente, porque se você não vigiar, vai chegar um dia, você vai ficar tão enjoado, igual quando uma pessoa precisa vomitar. E aí você larga definitivamente e acha que foi uma decisão certa. Então Deus, ele adverte, alerta com antecedência. Então cuidado com a sua vida e com o caminhar em Deus. Amém? Então glória a Jesus. Glória.